O rock começou a misturar a garotada. Quando começava a tocar rock, ninguém estava preocupado se você era branco ou negro. Bom momento, querido ouvinte. Eu sou o Guilherme Andrade e eu só ponho o bebop no meu samba quando o tio Sam pegar no tamborim. Eu sou Angélica Oegimo. Olá, pessoas. Estou aqui nesse momento fazendo meu pacto com o demônio. Aqui quem fala é Bruno da S. Oi, gente. Eu sou José Augusto e eu não entendo nada do que vão falar aqui hoje. Fala, galera. Aqui é o Sandro. E está começando o Papo de Calçado. Swingando, swingando, swingando, swingando. Swingando, swingando, swingando, swingando. Todo mundo dançando por quê? Para animar a festa, salve simpatia. Para animar a festa. Boa noite, bom dia. Então, pessoal, esse é o episódio especial de música do mês. Nós estamos lançando ele. Nós falamos que ia sempre lançar na última semana do mês, mas esse nós estamos adiantando, que amanhã é o Dia Mundial do Rock. Então, vamos falar não especificamente de rock, mas dos ritmos, dos gêneros musicais que influenciaram o início do rock. Então, vamos pegar ali a música americana, que vai do início do século XX até mais ou menos os anos 50, né, do século de 1950 ali. Quais são esses ritmos que influenciaram o rock? Uma das coisas que eu mais gosto é o bebop, né, que é uma variante do jazz. E tanto o bebop quanto o próprio jazz em seu início, na década de 40 e 50, em geral eles têm muito daquela... uma batidinha que parece a marcha de um trem, né? É mais rápido ou mais devagar, mas muito da música negra remete muito à música negra americana, tá? Remete muito a esse som dos trabalhos manuais que eles exerciam, né? Seja nas fazendas, né? Na construção de estradas e ferrovias. Então, assim, das coisas que eu mais gosto dos ritmos pré-rock and roll, o que eu mais gosto mesmo é o jazz e o bebop, porque para mim são essenciais para você ficar enchendo a cara, lendo um bom livro e fumando um cigarro. Assim, então, deixa eu dar uma contextualização aqui do que o Bruno tá falando. Mas o que a gente quer falar é justamente isso, gente. Quais são esses ritmos lá? Não que até estava conversando com o Sandro antes no grupo. Ah, não é que o rock é tão mais importante do que esses ritmos, né? Então, a gente tem que pôr um momento da música antes do rock e depois do rock. É claro que esses ritmos, eles têm cada um tem a sua importância, né? Desde o jazz, o próprio blues, o rhythm and blues, que é uma variação do blues, o country, né, que é uma música parecida, que surgiu ao mesmo tempo, mas ela tem uma vertente mais da população branca americana. E então, não que essas músicas sejam menos importantes, mas o rock, ele tem a sua importância, porque realmente, depois do rock, todo o resto da música foi influenciada, foi mudada, e eu não acredito nem que seja o rock, mas sim a guitarra elétrica. Acho que a guitarra elétrica de corpo sólido, ela foi, acho que foi o instrumento mais revolucionário que nós tivemos aí, né, que mudou todos, nas pesquisas, né, que eu tava fazendo, que o Sandro mandou alguns links. No começo era realmente isso, a população negra, né, os ex-escravos, trabalhando nas roças, até nas linhas dos trens, né, nas ferrovias. Aí, inclusive, o bebop, né, já que o Bruno citou aí, e eu falei lá na apresentação, eu estava lendo sobre o bebop, e o nome bebop vem do som que os martelos faziam na construção das ferrovias, né, naquelas marteladas ali, fazia esse som do bebop. E influenciava os caras cantando, né, aquelas cantigas folclóricas, né, que aí vem também a música folk, né, que vem do folclórico, que aí eles começavam a cantar, E isso começou, né, com a invenção da gravação, né, do disco. Várias gravadoras excursavam, né, por esse interior ali do sul dos Estados Unidos, gravando essas músicas. Então muitas músicas, os primeiros blues, não tem uma autoria assim, porque era música que todo mundo cantava, ninguém sabe quem compôs. Então o cara passava ali e tinha um bom cantor, um cara que sabia tocar um violão. Até tem um outro vídeo que o Sandro mandou, acho que vai estar na descrição aí, que os instrumentos eram feitos com caixas de charuto, né, utensílios domésticos, tudo improvisado, né, que aí depois a gente pode até falar, eu acho que o Bruno sabe mais sobre isso, que é a questão da proibição, né, dos tambores para os negros, né, não se podia tocar tambor. E acabou que eles tinham que usar essa criatividade para criar novos instrumentos também, que simulavam aquelas batidas que eles precisavam fazer. Então essa música toda vem daí, né, daquela região do Mississippi, de New Orleans, né, Nova Orleans, que acho que é o berço do jazz, né, New Orleans. E aí mais ali para o norte do Mississippi também surgiu o blues. Então todas essas, elas são músicas, gêneros musicais que surgiram ao mesmo tempo, só que em lugares diferentes. É igual aqui no Brasil que a gente tem o axé, o afoxé, né, o samba, o maracatu, que são músicas de um mesmo, né, vieram, tem uma origem muito parecida. Lá nos Estados Unidos são esses gêneros musicais. Que bom que o Guilherme lembrou do folk, porque eu ia comentar sobre o folk também, quando ele falou da guitarra elétrica. Então, assim, não é que a gente estava considerando que esses ritmos que deram origem, ou se juntaram e produziram, ou geraram como produto rock, sejam menos importantes. Na minha opinião, e a forma com que eu encaro o rock and roll, encaro o rock e suas fases e seus estilos, pensando o quanto ele sempre transgrediu. Eu acho que a questão rock and roll é transgressão. Então, nesse momento que o Bruno e o Guilherme já deram uma boa contextualizada histórica, assim, quando se juntaram esses ritmos, então uma influência folk, uma influência country, que não deixa de ser folk, né, mas o jazz, o blues, aí e todas as vertentes do jazz, não é que se juntaram e deram origem ao rock and roll, e o rock and roll é melhor a partir disso. Não, entra a guitarra elétrica, e eu concordo com o Guilherme, que acho que é um grande marco do rock and roll, transgrediu. Eu acho que essa é a grande questão do rock. Ele é transgressor e ele entrou para transgredir. Mais do que foi Guerra do Vietnã, a moçadinha usando guitarra, imitando um fuzil, e let's rock and roll. Quer dizer, ele vem para transgredir, né? E todos os estilos. Então não é uma questão de ser mais importante, mas ele veio com esse movimento. Querendo ou não, ele veio com essa proposta. É tipo assim, na história você tem invenção da pólvora e você tem invenção da guitarra elétrica. São marcos. O lance da música é que eu acho que os gêneros, eles se retroalimentam, sabe? Porque, por exemplo, quando a gente fala de, sei lá, pré-rock, a gente fala muito de jazz, de blues, que os próprios ritmos, eles, depois desse negócio da guitarra elétrica, do próprio ritmo mais, vamos dizer assim, mais rápido do rock, ele passou a beber muito disso, sabe? Tanto que hoje a gente tem, sei lá, free jazz, jazz contemporâneo, fusion, que são ritmos que, tipo assim, se você for comparar com o jazz clássico, ele mostra lá todas as suas raízes, porém ele é muito diferente em questão de ritmo, em questão de métrica de música. Eu até coloquei lá no grupo, né, pra, indicando, não sei se vocês já assistiram esse filme, que é o Cadillac Records, que é um filme sobre a história das primeiras gravadoras, né, uma das principais gravadoras de blues lá em Chicago. E até vai contando, né, os principais bluseiros, né, não sei se é assim que chama, os caras que cantavam blues. Aí tem lá o Muddy Waters, o Little Walter e tal, todos eles, a Etta James. E quando aparece o Chuck Berry, ele é o pai do rock, né, vamos dizer assim. Só que na época não se chamava rock and roll ainda. E quando ele vai e chega na gravadora, um dos produtores fala: "Ah, isso aí é muito country, tem que pôr mais blues nisso." E aí os caras ficam, tipo, o cara era negro e ele tocava uma música que estava ali entre o jazz, entre o blues e o country, sabe? Só que era mais country. E vai muito no que você tá falando aí, Zé. Os caras, tipo, eu tava ali, ouvi uma coisa, tava aqui e tava sempre experimentando. Não tinha essa coisa assim, ah, isso é blues, isso é jazz, né? Que hoje em dia a gente fica ainda meio chato com isso, né? De querer rotular tudo. Música é música, cara. Sabe? E uma influencia a outra. Inclusive, essas... todos os outros estilos, vamos dizer assim, né? Se é que se pode falar... Todas as músicas que antes não eram chamadas de rock, as gravadoras só chamavam de race music, que é a música racial, a música que vinha essencialmente dos negros. E quando você pega, vamos dizer assim, o country feito por negros e o country feito por brancos, eles denotam até particularidades no jeito da música são diferentes. Não à toa você tem o country redneck, né, que é o pescoço vermelho redneck, e ele tem que é uma parada totalmente diferente do country feito por negros, né? Então, em geral, todas essas músicas antes do rock, elas tinham, sim, né, chamar um pouco de folk, um pouco de blues, etc. Mas a indústria fonográfica só tratava como race music, que é a música racial, música de negros. Eu tava até pensando numa historinha aqui pra contar na introdução, mas sei lá, eu achei muito sem graça. Mas que falava mais ou menos sobre isso, sabe? Que, tipo assim, no começo, né, você tinha lá o folk, né, que é a música folclore. Aí dali surgiu, né, o jazz, o blues e o country. E também o gospel, né? Só que o gospel é aquela música de igreja, né? A música cristã. O jazz, o blues e o country, eles começaram a se misturar, sabe? Fazendo tipo uma suruba. E o gospel ficou de fora, porque o gospel é religioso. Dessa suruba saiu o rock, entendeu? Dessa, vai misturando, misturando, misturando, uma hora sai alguma coisa. Aí eles rotularam como rock. Não, um detalhe do gospel, né? Que é desde o Elvis... Falando de rock, mas desde o Elvis até a Beyoncé, todo mundo sai de dentro da igreja, né, cara? Porque é uma tradição da igreja norte-americana, é exatamente isso. Existe uma musicalidade muito forte e que isso aflora. Eu tava falando outro dia desse aí o documentário sobre a Whitney Houston na Netflix, e ela sai da igreja também. Ela é uma grande... A mãe dela era uma grande cantora de igreja. Eles vão fazer outras coisas, mas eles saem do gospel, porque a tradição de aprender música vem lá das raízes da igreja cristã norte-americana. E até o próprio Ray Charles, né, que é um dos mestres aí da música, ele também aprendeu a tocar piano na igreja, né? Esse mesmo cego, ele aprendeu a tocar piano, aprendeu tocar gospel. E o cara foi um transgressor, né? Que ele pegava aquela melodia do gospel e colocava letras, assim, que não se podia tocar na igreja, vamos dizer, né? Então, o cara... Todos nascem ali. E lá nos Estados Unidos, diferente aqui do Brasil, né? Que aqui as igrejas cristãs no Brasil têm essa mania de dizer assim... música cristã, música gospel ou música do mundo, né? Mas lá nos Estados Unidos, não. Várias músicas que são hinos cristãos, hinos das igrejas, muitos artistas cantam nos seus shows, né? Nesse documentário que eu tava vendo da Whitney Houston mesmo, ela tá fazendo um show na Alemanha e é tipo, ela faz quase que um culto, sabe? Um momento de louvor da igreja. E ela fala, eu gostaria que todo mundo aqui, não sei o que. E ela canta uma música de igreja. Então, aqui que a gente faz essa distinção, porque... Mas é mais uma distinção até mesmo... É uma distinção ideológica e também uma distinção mercadológica. Mas lá não tem tanto disso. Quer dizer, assim, você falou do gospel. O gospel, ele tem sim uma certa influência... Certa não, uma grande influência não só no rock, nem naqueles gêneros da época, né, do gospel. Mas em quase todos, por exemplo, o George Harrison, que... Pra quem não conhece, era o guitarrista dos Beatles. Ele depois, no final dos anos 80, ele lançou alguns CDs de gospel. O Elvis, né, como foi citado, ele era um cantor gospel e depois passou pro rock. E tem várias... até no metal tem gente que que bebe um pouco dessa água do gospel, justamente porque a igreja, ela facilita, né, assim, você ter o acesso a instrumentos, a fulano ter vocação, vamos ensinar ele a tocar e tudo. Aqui, aqui infelizmente é desse jeito, o cara é da igreja, pronto, ele não pode mais falar com ninguém, que não sei o que, que tem que ser da igreja, e aí é aquela coisa fechada. A nossa música gospel brasileira é totalmente diferente do gospel de lá, que é, assim como toca Mr. Catra numa rádio, nessa mesma rádio lá nos Estados Unidos tocaria as duas coisas, de acordo com os pedidos. Então lá é mais comum você, mesmo que você não seja puramente, né, do cristão, né, assim, lá, e lá nos Estados Unidos também as religiões protestantes também são bem, tem muito mais pessoas, né, então esqueci a palavra agora, mais abrangente, e todo mundo escuta normalmente. Aqui não, aqui se você de repente sei lá, você ouviu um hino em algum canto e aí você achou a música legal e canta aqui, ixi, já é crente, não sei o que aquele, aí aqui tem isso, né, tem muito disso. É que, tipo assim, eu acho que aqui no Brasil a palavra gospel ficou muito associada a esse negócio de música de igreja propriamente, e pouca gente lembra dela como estilo gospel de coral, sabe? Que, por exemplo, eu sei lá, pelo que eu ouço, acho que, justamente, né? Tipo assim, que o gospel ele meio que nasce justamente nisso, sabe? Tanto de coral, tanto de várias pessoas cantando assim, juntas e tal, por isso que ele tem essa sonoridade mais específica, sabe? Que traz a ele. Agora eu acho que ele, aqui no Brasil, eu acho que ele foi muito utilizado, bem utilizado, no rap. Daí acho que até o Bruno pode falar um pouco mais sobre isso, que tem todo aquele lance do rap aqui em países mais sul-americanos, latino-americanos e tal, de ter muito do lance da culpa católica, sabe? Então, tipo assim, como aqui todo o rap era mais levado a esse negócio de, sei lá, de sofrimento, de conscientização e essas coisas, ele bebeu muito das raízes do gospel. Já que a gente tá falando essa questão do gospel, e ainda bem que você fala dessa culpa latino-americana, porque o problema das... existe uma diferenciação que ocorre, que assim, até os anos 60, até o início dos anos 70, a igreja cristã norte-americana, ela lida com uma matriz que é histórica e que, assim, ela é imutável. Tanto que você tem um símbolo que luta politicamente, como o Martin Luther King, ele é um pastor batista, entende? Mas ele é um pastor batista que, assim, eu até falei isso no meu remix que eu falo sobre o Pantera Negra, em que ele diferenciava, ele lutava pelos direitos civis, mas através da desobediência civil. E o Malcolm X lidava com outra coisa. Onde eu estou querendo chegar? É a partir do momento que se muda essa, vamos dizer assim, matriz ideológica das igrejas cristãs, que vai chegar aqui no Brasil só nos anos 80, é que o gospel se abre, sabe? E aí ele vira qualquer coisa. Ele vira qualquer coisa, porque durante muito tempo aqui a gente lidou, como você falou, Zé, somente com essa questão da culpa. E aí hoje em dia a gente tem essas variações de música gospel aqui que falam absurdos do tipo, ele é meu advogado fiel, ou eu sou o herdeiro, que não sei o quê, e que não tem nada a ver com Bíblia. Mas na letra do gospel norte-americano, existe muito, sim, vamos dizer assim, hinos que são passagens da Bíblia musicadas. E essa tradição permaneceu durante muito tempo. E é essa tradição que forma os primeiros grandes artistas, né, e muitos dos grandes artistas norte-americanos. Por isso essa influência. Até porque ela tem uma musicalidade muito boa. Tipo, se você analisar musicalmente, muitas delas têm como base, né, um órgão que aplica alguns acordes até bem complicados, por exemplo, do que uma música pop, que tem uma variação e tal. Para você ser músico de igreja, você tem que estar pronto para tudo, porque em geral é sempre uma execução ao vivo. E os caras vieram disso, então acho que isso é bacana. Exato. E como, detalhe importantíssimo, a igreja batista, a igreja protestante nos Estados Unidos, ela é maioria, ao contrário daqui no Brasil. Então, o que isso ajuda? Os negros dos Estados Unidos é que são muito pertencentes a essa corrente, né, do protestantismo. E muitos dos hinos que ficam famosos, por exemplo, Oh Happy Day, oh happy... isso é hino, né? Isso é muito lamento, entende? Tem muito lamento negro, muito lamento sofrimento nessas músicas, que é trazido para dentro da musicalidade da igreja. Então, assim, a gente está falando de um pré-rock, mas que tem uma matriz que vem de dentro da igreja, que tem uma matriz muito da música de escravo. Tem um filme que em inglês, o nome dele é só Life, mas acho que é Até Que a Fuga Os Separe, com o babaca do Martin Lawrence e o Ed Murphy, que eles são condenados, né? Eles têm uma sentença de prisão perpétua. E o filme é até engraçado, e tem essas passagens. Os caras, eles são presos, e aí tem uma hora que o cara fala assim: cara, a gente mal conseguiu se acostumar a ser um preto livre, e a gente já tá preso de novo. E a gente tá fazendo as mesmas coisas. E aí estão lá eles carpindo um terreno, construindo uma ferrovia, e eles estão cantando as mesmas músicas de quando eles cantavam, os negros cantavam quando eram escravos. Então ele faz essa referência. Então, uma das coisas que é bem importante da gente assinalar, até em tempos que aquele babaca daquele Júlio Cocielo faz aquele espetáculo de horror de preconceito, dizer, a música rock que você escuta hoje, você deve aos negões, cara. Você deve aos negões. A questão é que o branco sempre usurpa. O branco sempre usurpa mesmo a música negra, cara. Só completando aí o gospel. Que aí, como o Guilherme falou no começo aí, justamente todos esses estilos, né, o blues e o gospel, né, pode ser assim dizer, eles surgiram lá no final do século XIX, normalmente ali em 1890, por aí. Que era justamente isso, enquanto eles estavam trabalhando, eles usavam a música para se distrair, para se lamentar. Então, o que o Bruno acabou de falar aí, né, que o gospel ele exprime muito a questão do sofrimento, a fé da pessoa. Ah, eu tô aqui, Deus vai me ajudar. Hoje o pessoal fala muito, o problema do gospel no Brasil é muito a questão, a visão financeira da coisa. E verdade seja dita, né, hoje o pessoal entra nessa pelo dinheiro mesmo. Lá não, eles faziam isso porque era uma forma. Até eu tava olhando aqui o termo gospel, né, a palavra gospel, ela significa God spell, né, que é Deus fala, né, Deus se expressa. Então era isso, era, como ele diz, passagens bíblicas, lamentações e tudo. E ele, se você pegar aquele gospel lá, né, dessa década de 10, década de 20, 30, ele é muito parecido com o blues. O que vai diferenciar é a questão do coral mesmo, igual a gente, daquele jeito mesmo que a gente vê nos filmes, o pessoal tudo ali, aquela... Alguns são tristes, outros são mais animados, e o blues é mais a questão tocada, né? Que aí puxa muito que eles começaram depois a criar os próprios instrumentos e tal. E aí, só para encerrar o gospel, ele influencia muito isso, porque também serve de motivação, né, para as pessoas. Se você tem uma letra bem trabalhada, falando assim. Eu queria também só fazer fazer um comentário sobre isso que o Bruno falou, do lamento negro, o gospel e tal. Isso é tão relevante na história do início do rock and roll, que a primeira música rock and roll gravada, ou considerado o primeiro rock gravado, é de uma mulher negra cantora de gospel, né? A Sister Tarpe, como que é o nome? Rosetta, não é isso? É a Sister Rosetta. Então, o que é atribuído a ela, a gravação do primeiro rock and roll. E qual, em que estilo, de onde ela vem? Ela vem do gospel, misturando o blues, colocando a guitarra elétrica, né? Então, a importância do gospel, do lamento e da questão do negro dos Estados Unidos, o negro estadunidense, é tão grande na história do rock and roll, que é esse justamente o marco do primeiro rock and roll gravado. Se eu não me engano, era a Segunda Guerra Mundial já, em 38. Eu sei que tem uma diferença de um ano nessa disputa, qual é o primeiro rock and roll gravado. Eu acho que um é 38, outro é 39, ou... É isso mesmo, ela 1938. Dado tanta essa importância, a relevância disso que o Sandro destacou. Desculpa, o Bruno destacou. Então eu queria só lembrar disso, assim, do quanto isso é importante. O primeiro rock and roll, a gravação do primeiro rock and roll é atribuído a ela, saindo diretamente da igreja, pegando a guitarra, colocando, misturando com o blues e country. E depois todo o trabalho que ela vai seguir fazendo com relação a levar luz na escuridão, né? Nos bares, nos shows, levando essa luz na escuridão, esse lamento, né? Transformado, essa dor, esse lamento transformado aí em música dentro de todo um movimento transgressor que veio a se tornar o rock and roll depois, né? É, uma coisa que me chama muita atenção nesses estilos é que é uma música que ela, tipo assim, ela não é forçada, sabe? É a questão dos caras cantavam lá, né, pra o lamento e tal. Muito da magia dessa música, muito do que encanta dessa música, é que o sentimento é verdadeiro. Não é uma música assim que os caras falavam assim, ah, vamos fazer uma música pra fazer sucesso, sabe? Como é hoje em dia, né? A indústria cultural, você tem praticamente uma fórmula pra fazer o sucesso. Não importa muito o sentimento que aquela música vai passar. E naquela época não se tinha essa intenção, porque era o início de tudo, não existia gravadoras direito, tava tudo surgindo. Então, assim, era uma expressão mesmo, o cara pegava um violão e começava a tocar e dali surgia alguma coisa. Ou então começava, né, cantar e... Então, assim, pra mim, o que mais marca o blues, que é um dos ritmos que eu mais gosto de escutar, é isso. É tipo assim, é pegar uma música, parar... ouvir e, tipo, sentir o que aquilo ali tá tocando, sabe? Sentir a música, o instrumento, tudo que tá envolvendo ali, os solos e tudo. O jazz mesmo, ele é puro improviso, né? Desde o começo, o jazz, ele é praticamente feito ao vivo. Então, eu acho muito legal isso, essa parte do sentimento da música. Tem até um episódio de verdadeiro. Um pedaço que a Vivian, ela vai ser professora dos meninos, e ela fala também sobre isso. Não sei se vocês chegaram a ver, acho que lá pela terceira temporada, que ela vai substituir um professor, aí ela fala, né, justamente de como tudo começou, e que o próprio, e era uma crítica porque o governo escondia isso das pessoas, né, que eles colocavam só a história de gente branca, o George Washington lá e a revolta da independência e não falavam de coisas como, por exemplo, a formação cultural, né, da cultura negra, que é o pilar, vamos assim dizer, de tudo que existe hoje. Aí você falou aí da questão mercadológica, né? Ainda existe muito no rock gente que ainda tá nessa porque gosta, assim, os caras ganham muito dinheiro, mas ainda é como é que se diz? Ainda é um hobby, sei lá se é essa palavra. E se você parar pra prestar atenção, as bandas que querem entrar nessa por fama e dinheiro, elas se somem. Que você já vê visivelmente. Mas é porque naquela época realmente não existia isso, porque era tudo novo, né? Não, as pessoas cantavam. É, então, justamente. É difícil falar, tipo assim, de uma formação, porque quando você fala de, sei lá, de indústria cultural, essas coisas, você já está falando de uma estética formada. Então, é muito mais uma coisa moderna. Então, é muito mais uma coisa moderna, sabe? De você já ter as estruturas de uma certa musicalidade e você colocar. Então, quando um gênero está nascendo, é difícil você colocar, tipo assim, é difícil surgir a gravadora montar uma banda e falar, olha, esses garotos vão estourar, sabe? Tipo, como a gente já teve inúmeras vezes no mundo da música. Uhum. E hoje em dia é mais difícil isso também, é assim, né? Quanto mais o tempo vai passando, mais difícil é de aparecer novas coisas. É, até a Angélica outro dia falou sobre o Mangue Beat, né? Que foi assim, o último movimento novo, assim, totalmente novo que nasceu aqui no Brasil. Mas é realmente isso, assim, já não tem de onde tirar uma coisa nova. A coisa agora é misturar mesmo, pegar influências de vários lugares. É a mesma coisa de falar assim, o universo tem fim, só não sei onde que é. Não, é que tudo tá ligado ao processo histórico, né? Tipo assim, não tem como dissociar uma obra, tipo assim, nada, por exemplo, a gente tá falando aqui do rock, né? O rock não surgiu do nada, sabe? Não surgiu alguém e falou, eu vou ter uma ideia sobre um novo estilo de música e ele vai ser assim, sabe? Ele foi sendo construído ao redor das eras. E a mesma coisa com o próprio Mangue Beat, sabe? O Mangue Beat é o resultado do seu tempo. E o que eu acho interessante no blues é as histórias acerca dos artistas, né? E que se a gente for pegar, tem muita gente que fez sucesso. Acho que o mais conhecido, não sei se vocês ouviram falar, o Robert Johnson. Ele, além dele, ele deixou dois legados, né? Que um foi a questão da música dele, que ele, pronto, esse foi um que ganhou um certo dinheiro, né? Porque nos anos já 30 para os anos 40 já estavam se formando a questão mercadológica, então ele conseguiu ganhar um dinheiro com isso. É a história também que cerca em cima dele, a questão lá de que ele vendeu a alma dele para justamente ser o melhor. Tem uma história sobre isso, né? Que ele tocava e todo mundo dizia que ele tocava bem, mas ele, para ele, ele não achava que era bom, que ele não era bom no que ele fazia. E aí ele fez esse pacto para conseguir ser o melhor guitarrista, e disse que quando ele fez o pacto, aí o demônio foi e alterou uma das cordas lá da guitarra dele, e a forma como ele tocava então era diferente de todos os outros. Isso fez com que ele fizesse mais sucesso. É, porque agora você falando, explica muito de uma música do Nick Cave, onde ele fala sobre Robert Johnson, que eu não conhecia. E aí, nas músicas dele, parece que depois de algum tempo, ele meio que se arrependeu, né? Pelo menos é o que os historiadores dizem, né? Ele tem músicas que falam sobre o pacto e sobre ele ter se arrependido do pacto. E a última música que ele gravou, e a mais conhecida dele, né? The Devil and the Eye, o Demônio e Eu, né? Falo justamente sobre ele ter se arrependido de tudo que aconteceu. E aí, isso é o que é o mais interessante, é que ele morreu aos 27 anos. Então, quer dizer, ele iniciou toda essa história da maldição do 27. Que se você olhar as pessoas de maior, os artistas, né, de maior destaque, ao longo dos anos eles morrem, né, aos 27 anos. Jim Morrison morreu com 27 anos, o Jimi Hendrix morreu com 27 anos, Janis Joplin, teve um guitarrista me fugiu o nome, ele era do Rolling Stones, também morreu com 27, Kurt Cobain. E a Amy, ela não é do rock, mas ela é de um gênero que também começou naquela época, né, ela era meio jazz, meio blues. Tá, né? Deixa eu puxar pro outro lado aqui, então. É o seguinte, que vocês estavam falando aí da questão do dinheiro, né? E uma coisa que eu acho muito interessante, que desde o começo, que é, sei lá, é uma realidade, a gente ia falar sobre apropriação cultural, mas de última hora acabamos mudando agora para a pauta sobre o machismo, né? Porque era um assunto mais urgente que precisava ser falado. Mas uma coisa que eu acho muito interessante na história da indústria cultural, principalmente nos Estados Unidos, é essa mercantilização da música passar pela mão dos brancos, sabe? Tipo, o negro deixou de ser escravo, mas ele nunca deixou de servir ao branco. E muitos desses artistas de jazz, de blues, morreram à míngua, e quem ficou rico foi os donos das gravadoras, sabe? O blues, o jazz, ele dava dinheiro, mas ele não dava dinheiro pro artista, sabe? Eu não conheço aí, assim, um artista daquela época lá que o cara morreu rico, milionário, tipo Elvis Presley, entendeu? Não sei, assim, se teve algum que conseguiu isso. Por exemplo, igual eu citei, né, o filme lá do Cadillac Records, os caras retratam isso lá no filme. Aí eu não sei se é história, se é ficção, se foi verdade, mas eu acredito que muito daquilo ali tenha um fundo de verdade, que é o cara mendigar dinheiro pro dono da gravadora e falar assim: cara, eu te dei todo o dinheiro, tudo que você tem hoje é graças às minhas músicas, e eu não tô conseguindo pagar a hipoteca da minha casa, entendeu? Porque eu não tenho dinheiro, meu dinheiro, você que me dá o dinheiro e tal. Então, muito passa por aí. Tem esse lado triste também, né? Das produtoras aí. Eu até, assim, me atrevo a dizer que toda essa mercantilização, esse mercado fonográfico, mercado de gravadora, mercado em torno da música, acho que um dos efeitos mais tristes, dentre vários que a gente poderia listar e passar o resto da noite aqui falando sobre isso, eu acho que talvez, né, na maneira que eu entendo, seja um dos grandes responsáveis por não haver mais nada novo, sabe? Nada realmente transgressor. Eu volto a repetir, rock and roll para mim é transgressão. E aí o fato de você se ver obrigado a estar dentro de uma produção de mercado te castra também, né? Então, por isso que, assim, eu normalmente acho nessas análises, nessas divagações, assim, que talvez esteja aí muito da explicação por que o movimento Mangue foi o último grande movimento musical brasileiro, que não foi só musical, foi cultural, mas por que foi o último grande que teve uma projeção nacional, né? E de lá para cá, gente, foram anos 90, já se vão mais de 20 anos, já se vão quase 30 anos. E eu me atrevo a atribuir essa mercantilização, essa coisa de você ter que estar em mercado, essa coisa de você ser obrigado a produzir. A produtividade cultural é uma das coisas que eu acho que é mais castradoras, como que algo que é tão motivado por uma inspiração e emoção tem que ser altamente produtivo, né? Só tem um jeito: você entrar em regra comercial de mercado e castrar a tua emoção mesmo, teu sentimento, como foi o próprio Guilherme, acho que falou minutos atrás. Então, eu me atrevo a atribuir essa mercantilização, produção de mercado e gerar produto como uma das coisas mais repressoras das transgressões musicais e da postura rock and roll. Porque esses dias, assim, há muito tempo, já alguns meses, voltando de Vitória de Santo Antão, no carro conversando com um amigo, a gente começou a levantar essas coisas. Que no cenário rock and roll, cadê alguém de grande expressão, de novidade dentro do rock and roll geral? Qual foi o último grande nome rock and roll? Tem mais de 20 anos, tem quase 30. Não é que foi talvez o grunge lá, vindo que onde a gente destaca Nirvana e Kurt Cobain. Na mesma época ainda tem Pearl Jam, ainda tem Red Hot Chili Peppers, mas e aí? O que veio de lá pra cá? Tem uma teoria na comunicação que diz, né, que toda onda cultural, ela tem três... toda manifestação cultural, ela tem três ondas, né? Que são os... deixa eu tentar me lembrar o nome. Os Groundbreakers, os Trendsetters e os Trendwars. Tipo assim, os Groundbreakers, né, que são os quebradores de chão, os caras que vêm pra justamente... são essas manifestações novas, sabe? São essas coisas que a gente vê que, por exemplo, o movimento punk, quando surgiu, o movimento grunge, com os seus primeiros, porém, esses caras não são tão conhecidos, e eles começam, e muitas vezes eles não são aqueles caras que vão chegar no nome da mídia, sabe? Na grande mídia. Agora, a partir deles é que surgem os trendsetters, que são os caras que vão seguir justamente essas tendências, que vão começar a produzir mais de acordo com essa nova estética, com esse novo ritmo, com esse novo estilo. E depois disso tem a terceira leva, que é o que geralmente mata os movimentos, que são os trend horse, tá ligado? Que, tipo assim, eles justamente vão esvaziar de todo o significado apenas pra manter o nível mercadológico da coisa. É, isso vai muito lá também, se a gente, né, voltando agora mais pro início do rock, que foi essa onda, né? Que quando foi o fim da Segunda Guerra Mundial, né? Começou a encher muito de gente, começou a dar uma meio que uma crise ali. E as big bands, né, de jazz, elas começaram a ter que se dissolver, porque uma big band é muito grande, é muitos instrumentos. Dessa dissolução da big band, começou a surgir o boogie-woogie, né, que é um jazz mais rápido, né, mais frenético. E do boogie-woogie acabou vindo a chegar no rock. Eu até vi um documentário com o Little Richard, ele comentando, né, que o jazz ele nasce daí. Você tem o jazz, do jazz sai o boogie-woogie, no boogie-woogie você acrescenta o blues, né, naquele boogie-woogie, e nasce o rock. Né? Pelo menos essa é a visão dele. Então, vem essa onda, né? A coisa vai mudando. Aí vem ali os primeiros caras, né, o Little Richard, o Chuck Berry, que são as primeiras explosões. E aí depois vem o Elvis Presley e as demais, que aí realmente surfam nessa onda daquele rock do início lá nos anos 50, né, que depois aí vai dar uma declinada, que vai ser o rock da transgressão, né, como a Angélica disse. E mais pro final ali, entrando nos anos 60, ele dá aquela declinada que entra os caras da gravatinha, né? Vem os ingleses e tomam a cena, que é o Beatles, os Rolling Stones, que já chegam nessa época aí. E uma das coisas interessantes desse começo do rock é que, alguém me corrija se eu estiver enganado, mas é de onde vai surgir o primeiro ídolo teen, né? O primeiro ídolo da moçadinha, das meninas... Né, vai vir com Elvis Presley. Quer dizer, o Frank Sinatra ele já tinha, né, um pouco, que é mais ou menos da mesma época também, mas o Frank Sinatra ele já tinha isso, né? Mas quem vai movimentar massivamente vai ser Elvis, né? É o primeiro a registro. Histeria, né? É o ídolo teen, né? E aí a gente vê que de lá pra cá sempre tem alguns. Em qualquer parte do mundo, porque eu tô meio por fora atualmente, mas parece que hoje a grande onda são os meninos coreanos, não é isso? Parece que são os meninos coreanos. E então, de lá pra cá, nunca mais deixou de ter um ídolo teen, ou vários ídolos teen. E quem vai começar com essa de uma maneira massiva, porque Frank Sinatra já tinha começado, mas quem vai massificar isso é mesmo Elvis Presley. E vê, isso também se refere a um branqueamento da situação, né? Além dos brancos terem tomado inicialmente todo o poder em cima dos registros musicais aí, ainda vem esse domínio também, que não deixa de ser importante, relevante e necessário, mas que se relaciona com isso também, né? Essa branquificação que houve. Não ia acontecer isso com Little Richards ou... Sabe, Chuck Berry, né? Dá pra imaginar Chuck Berry sendo um ídolo teen. Não, nesse mesmo documentário, né, o Little Richard, ele fala isso, que, tipo assim, ele não tem nada contra o Elvis e tudo que aconteceu naquela época com a branquização, não sei se esse é o termo, branqueamento do blues, né, do jazz, que acabou virando rock, porque se não fosse ele, não existiria o rock. Sabe, o próprio sucesso do Little Richard, dele, está associado ao sucesso do Elvis, sabe? Então é um, vamos dizer assim, era um mal necessário para eles, né? Apesar de ter essa música desassociada, porque é um contexto histórico, sim, dos Estados Unidos. A segregação racial no sul era uma coisa absurda, sabe? Os caras cantavam e a plateia era dividida, sabe? De um lado, negros, quando podia entrar negros, né, no local. De um lado, negros, do outro, brancos. E até a questão da transgressão, ela passa por aí. Porque o rock, ele começou a misturar a garotada, né? Quando começava a tocar aquele rock ali, ninguém tava preocupado se você era branco ou negro. Os seguranças, os policiais que ficavam malucos querendo separar. Mas as meninas subiam no palco para abraçar os cantores. Os rapazes negros dançavam com as meninas brancas. Os rapazes brancos dançavam com as meninas negras. E toda essa mistura começava. Então, assim, o rock, ele começou a ser um espaço de uma luta por igualdade, né? Um espaço onde as pessoas podiam ser iguais por um momento. Existe uma série de estudos antropológicos que falam exatamente disso, que assim, o rolê, né, a balada, o baile, o show, o que eles trazem é exatamente isso. Em geral, nós humanos, a gente joga por terras essas definições, esses preconceitos, essas coisas a que a gente se atém, né? Porque é aquilo, na hora que você começa a escutar, por exemplo, vamos falar de rock, aí você tá lá escutando uma porradaria, faz lá a rodinha, amigo, não importa se o cara é branco, preto, gordo, alto, magro, feio, bonito, a porrada estanca, porque você foi num show de rock, você tá lá pra isso, né? E como você tá falando, a luta estava justamente aí, né? O mal falando de apropriação cultural, né? Os brancos se apropriam de um ritmo negro, apesar de que, na minha opinião, sei lá, eu não gosto muito de falar disso, mas eles se apropriam do ritmo negro, mas no fim todo mundo dançou. Então você tinha um Chuck Berry, que era um fanfarrão em termos de pegar mulher, né? Exato, não sobrava ninguém e todo mundo dançava e queria ficar com ele do mesmo jeito, assim como o próprio Little Richards. Então essas barreiras caem mesmo, a antropologia estuda exatamente isso, porque dá esse sentido de união e esse sentido de comunidade. Então todas as barreiras de preconceito caem mesmo. E o próprio Elvis, né, tinha um fenômeno que ele ia na TV e ele começava a dançar, né, mexendo a pelvis dele, né, e as TVs começavam a filmar ele só do peito pra cima, né, só a parte de cima do corpo enquanto ele tava cantando, porque era uma ofensa, né, pra família assistir um homem rebolando na TV, né. Isso eu acho o máximo, cara, eu acho isso muito legal. Mas entende, por isso que eu sempre associo rock and roll, acho que enquanto eu viver, na minha cabeça uma coisa está completamente relacionada à outra. O rock, ele é transgressor. Ele entrou para transgredir, ele entrou para chocar, né? E por isso, muito relacionado a isso, é que eu não vejo novos movimentos de rock and roll. Porque as pessoas, sei lá eu quais os motivos, não estão encontrando formas de transgredir. Não, mas aquele lance de, sei lá, hoje em dia, até a própria transgressão é vendida como uma forma de... É usada pela indústria, sabe? Qualquer coisa que for minimamente transgressora, a indústria vai usar isso e usar como estética pra vender, sabe? Você percebe nisso um negócio... Como o corpo humano, ele é um tabu, né, cara? Você tem um cara jovem, bonito, como Elvis, e como ele rebolava o quadril, as televisões filmavam ele do tórax pra cima, né? A gente tem hoje, já passou essa fase, mas a gente já teve as popozudas, a gente já teve as mulheres frutas, e o corpo continua sendo um tabu, cara. É sempre estranho você ficar balançando a bunda. Por que será, cara? Isso é muito doido pra você pensar. Eu acho que é por causa daquela frase do vocalista lá do Biquíni Cavadão. Mas o Biquíni também falou no show que ele fez em Fortaleza, tá até no DVD que eles fizeram do Ceará Music, ele fala também. Ah, sim, é verdade. Mas cara, eu discordo muito disso. É a opinião dele, assim, né? Uma coisa é fazer... Não, nem é. Eu nem gosto disso. Porque você pode ter a opinião também que todo negro tem que morrer. E nem por isso a sua opinião é... Não, é isso aí. Eu só quero... Eu discordo... Não, é porque eu discordo do seguinte. Os caras têm muito uma mania... E aqui tá falando um roqueiro, um roquista bem extremado, sabe? Você pode... Porque eu sempre classifico o seguinte, não existe música boa ou música ruim. Existe a música que você gosta e a música que você não gosta. Aquilo que agrada o seu ouvido. Exato, eu vou pro túmulo dizendo isso. Então, assim, como você mesmo falou antes na gravação, que é, você achava que o programa de funk seria uma coisa e acabou sendo outra. Porque quando a gente se despe mesmo dessa lente de julgar um ritmo por esse ou por aquele outro motivo, se você deixa de julgar uma música por esse ou por aquele outro motivo, você vai ver que só tem música ali. Então, cabe a você gostar ou não. Eu sempre digo o seguinte, música, eu falei isso antes, música com menos de 100 batidas por minuto, eu não gosto, porque eu acho música lenta. Na minha cabeça, música lenta não funciona, não me traz concentração, eu só gosto de música rápida. E aí, não gosto, nada disso, eu só gosto de música rápida. É isso que eu falei, que eu sou chato, eu não abro concessões em relação a isso. Agora, de repente, no próprio programa de funk, a gente abordou isso, né? Uns funks que estavam com 160, 180 batidas por minuto, que é uma parada bem mais rápida, mas é funk, não é necessariamente o hip hop. Então, assim, essas coisas é que as pessoas precisam se despir. Eu vejo a Anitta e eu fico, assim, tentando imaginar como alguém consegue expor tanto a própria bunda. É um ato de coragem. É um ato de coragem. Por mais que a minha bunda seja bonitinha, eu não tenho coragem de manifestá-la de diversas formas. Mas quando os caras tendem a criticar um ritmo ou uma música por causa disso, por causa de um requebrado, ou porque faz vulgariza o corpo, né? Vamos dizer assim, eu acho que o cara está perdendo um pouco de tempo, porque não é assim, né? Um dos maiores artistas do século passado era branco, bonito, e o máximo que ele fazia era requebrar as cadeiras, e isso era um tabu. Até hoje é um tabu você ver um homem rebolando. Né? Outro dia estava vendo aí, tem um personagem na Malhação que ele é dançarino. Então, nos primeiros capítulos, ficava todo mundo, pô, como assim? Você é dançarino, cara? Você, pô, se atribui muito à questão do homem ser dançarino ou homossexualidade? Eu acho isso uma viagem. Agora, deixa eu só defender o Bruno Gouveia, posso? Porque vocês falaram dele aí, o cantor, porque ele é meu parça, saca? Tirou uma foto comigo no show lá e tal, eu sou muito fã dele. Então deixa eu defender ele aqui. Porque assim, eu sei que DVD é esse e tal, já ouvi. Só que eu nunca interpretei essa fala dele com relação a músicas dançantes, sabe? A funk e tal, porque, né? Remexe popozão, coisas do tipo. Ele fala assim, música não se faz com a bunda, é do tipo, tem muito rock por aí que os caras fazem a música com a bunda mesmo, sabe? Música de merda. E não é assim que se faz música, saca? Então não é assim, música não se faz música pra rebolar. Não se faz música merda, entendeu? Eu acho que é isso que ele queria dizer, entendeu? Gente, assim, os caras ficam, né, até isso a gente falou lá no programa de funk e tal, estamos falando aqui de novo, mas existe esse preconceito de tipo, música que fala de bunda não é música legal, funk não é legal. Cara, não existe isso, música é música, entendeu? A música talvez não seja bom pra você, sabe? O rock não é bom pra muita gente, sabe? Eu tenho um amigo que passa mal com Legião Urbana, entendeu? Ele não aguenta ouvir, ele não, tipo, ele fala, ele, ele até já participou aqui, eu posso falar, que é o Alisson, esse amigo meu, ele fala, tipo, cara, eu entendo a importância do Pink Floyd na música, mas Pink Floyd pra mim é uma bosta, entendeu? Eu entendo a importância dos caras, mas tipo, não tem, sabe, não tem sentido nenhum na música dos caras, sabe? É uma viagem muito louca. Tem um argumento que eu gosto de usar, que pode ser interpretado como meio babaca, é que às vezes você não tá preparado pra certas obras. Eu fiz aqui um silêncio pra refletir sobre o que vocês falaram. Sim, foi também. Mas assim, pegando assim um pouco desse panorama todo que vocês estavam falando aí, tal, da importância, a música é música, música boa é aquela que te atinge e tudo mais, e as diferentes facetas aí do rock and roll, eu volto a pegar nessa questão da transgressão, gente. Pra mim, assim, pra mim, como uma coisa é muito é sinônimo uma coisa da outra, é, rock and roll pra mim é igual um movimento de transgredir. E o Zé falou uma coisa que eu acho, considero muito importante. Cadê, né? Isso nos dias de hoje, ou no, nesse mundo contemporâneo, mas claro, o mercado vai lá e dita regras de estética e tosa, né, corta completamente a transgressão. E aí é onde eu entro, acho que vem a importância, é num outro estilo, tá, gente? É numa outra coisa, num outro gênero musical. Mas Anitta e Pablo Vittar, né? O Bruno falou assim: como é que alguém consegue expor tanto a bunda, a própria bunda, e como é que como é que muita coragem nisso? Então, é pegar essa questão da transgressão e incorporar para si. Agora, a minha bunda vai ser a transgressora, entendeu? E o que o Pablo Vittar faz, independente do que ele canta, e eu não gosto nem um pouco da produção musical dele, mas eu acho que ele é um ícone, que deveria estar junto Johnny Hooker, que deveria estar junto Lineker, os três de mãos dadas aí, nesse nível de importância, mas só o Pablo Vittar ganhou os holofotes, que vem dessa necessidade, desse momento de vamos transgredir, né? Vamos transgredir, vamos movimentar. Angélica, mas aí é transgressão pelo corpo, o que me preocupa é isso. Tá entendendo? Quando eu falo da questão da coragem, é a transgressão pelo corpo. Porque música, a música, o produto música em si, cara, ele pode ser feito, ele pode ser genial feito dentro de casa, ou como o próprio MC Fiote fez, gravando num celularzinho, num laptop ruim, e ser uma música que vire sucesso, quanto você pode contratar milhares de músicos, uma sinfônica inteira, para produzir uma obra bosta. Essa transgressão eu entendo que é necessária. O que sempre me pega e que me deixa pensativo é sempre o seguinte: a transgressão, como ela sempre está vindo do corpo, ela diz muito sobre como a gente vê o nosso corpo e o corpo alheio, por exemplo, né? Porque o próprio episódio do lado dos brasileiros falando aquelas besteiras lá para a russa demonstra isso. O que que adianta, o que que é útil, o que que é, sei lá, você dizer buceta rosa, sabe qual é? Você pegar alguém que não entende o que se chama buceta rosa e você fazer uma festa disso. Toda mulher tem buceta, ponto. Até quem não é mulher hoje em dia tem buceta, porque pode fazer cirurgicamente. O que eu sempre fico pensativo é por que que o corpo ainda é um objeto que causa tanta comoção nas pessoas. Balançar a bunda, você ser uma drag queen e não conseguir aceitar que um homem vestido de mulher se chame Pablo e cante como mulher e por aí vai. Por que que o corpo causa sempre tanta comoção nas pessoas? Todo mundo tem um corpo, é aquela história de todo mundo mija, todo mundo peida, todo mundo caga, e ainda assim isso é chocante. É isso que eu queria entender. Mas é algo que, enfim, a gente também queria entender. A transgressão de, né, a transgressão do rock and roll veio muito pelo corpo. Não foi só, né? É a própria música veio movimentar, mas com isso veio o movimento do corpo. Porque o corpo, ele é tabu na sociedade, eu me atreveria a dizer, na sociedade ocidental, muito embora eu nem conheça todo o Ocidente e muito menos tenha convivido no Oriente, mas a gente vê muito isso, né, numa sociedade judaico-cristã, numa sociedade ocidental. O corpo é tabu, o corpo é tampado. Não, e agora, aí você falando uma coisa também, a gente tem uma coisa para falar, por exemplo, sobre a questão das drogas. Como isso perpassa, né, obviamente, não só o rock and roll, qualquer estilo musical, as pessoas que fazem e tal, ninguém tá livre ou de ser usuário, né, de algum tipo de droga, de algum alucinógeno e tal, mas como essa imagem do sexo, drogas e rock and roll também tá associado, né? A maioria dos grandes artistas, do tipo, o Elvis morre porque tomou remédio pra cacete. Não morre necessariamente por drogas ilícitas, ele morre porque tomou remédio pra caramba. E aí como é, desde os primórdios, né, os artistas, eles tinham muito esse consumo. No início do século XX ainda existia muito consumo de haxixe, né, e apesar de uma droga super rara aqui no continente americano, consumiam muito haxixe e a própria maconha, que sempre foi, né, natural e desde os tempos mais primórdios faz parte da sonzeira e da zoeira. Então, assim, como que essa preocupação, como a existência das drogas no meio rock and roll, ela influencia, né? Como ela faz parte do até mesmo da criação da obra dos caras. Faz parte, né, da própria postura, faz parte da própria atitude rock and roll. Né, tanto que vem dentro da trilogia Sexo, Drogas e Rock and Roll. Faz parte da postura, da atitude, né? É meio que sempre esperado. Eu fiz um programa, um podcast, muitos anos atrás, quase 10 anos atrás, em que eu dizia, e eu continuo dizendo isso, que, assim, tem artistas, e eu cito inclusive o Red Hot Chili Peppers, que sob influência das drogas criava e tocava de um jeito, e depois que fica careta, eu prefiro a fase do Red Hot quando eles ainda são doidões. Depois que eles ficam caretas, eles ficam uma banda bosta, na minha opinião. Então, assim, obviamente que eu não quero influenciar ninguém para ser consumidor de drogas. A grande questão é que esses caras consumiam e, né, o Aldous Huxley já escrevia isso há muito tempo: as portas da percepção se abrem, cara, você cria mais facilmente, né? Como é o nome dele? Jim Morrison, que, né, o nome The Doors da banda vem exatamente desse romance do Aldous Huxley. Ele sempre dizia isso, ele nunca abriria a mão, né, do uso de drogas, exatamente porque o inspirava. Ele era como é que é, o Deus Lagarto, uma coisa assim, né? Ele era o Magic Lizard por conta disso, porque ele ficava muito piroca com as drogas que ele usava. Sempre me ocorre quando a gente fala do início dos movimentos, né? O início do rock and roll e tal, e aí a gente vê hoje, se vê hoje nesse cenário muito associado à polêmica do funk, do funk atual, do funk pancadão e tal, e eu perdi, né? Eu não pude estar, infelizmente, na gravação do episódio sobre funk. Uma das coisas que eu sempre fico pensando, sempre me vem à mente, é que toda vez que se inicia algo assim, as críticas são sempre muito violentas, né? Onde o mundo está indo parar? Vê se isso é música, vê se isso é um lixo, isso é uma porcaria e tal. E aí a gente está hoje, 60, 70 anos depois, elogiando, vivendo, muita gente vivendo disso, louvando isso, assim, né, de alguma maneira. Quando lá, quando começou, chocou, era um lixo, era proibido, ia destruir família, ia acabar com a vida das pessoas. E eu sempre noto que o começo, o samba foi a mesma coisa, marchinha de carnaval foi a mesma coisa. Então é uma coisa que eu procuro ficar sempre atenta, do modo que eu me encontro atenta com esse movimento do funk. Porque eu fico imaginando que tudo quando começou era ruim. Tudo quando começou era tido como, meu Deus, que perversão. Onde é que o mundo está indo? Onde é que a gente vai parar? E, poxa, se transforma em alguma coisa muito maior, grande, de aclamação. Então eu procuro ficar muito atenta, porque eu gostaria muito na minha vida, de poder presenciar o nascimento de algo novo assim. E eu percebo que as coisas, quando surgiram, elas, no primeiro momento, não foram bem recebidas. Não foram, e acabam aclamadas. Né? E eu destaco, então, esses dois grandes, que é o rock and roll, que já dura todo esse tempo, eu acho que nunca mais o mundo vai ficar sem rock and roll. E no nosso caso, aqui no nosso território, o samba, né? Quando começou era uma coisa tida como, meu Deus, o mundo acabou, é trombeta de apocalipse. Então eu gostaria de presenciar isso na minha vida, algum nascimento de um movimento assim, e é por isso que eu fico atenta e acho que simplesmente detonar o funk como é feito, assim, talvez seja uma grande perda de tempo. Talvez valha sempre a pena a gente estar atento a tudo que começa e tem uma choverada assim de crítica ruim, de degeneração, de perversão, onde é que vai parar? Porque naquele tempo era que se fazia música, não, porque música era aquilo que se fazia. A gente pode perder um tempo precioso na nossa vida, entrando nessas ondas de pensamento aí. Pois é. Então, roda a vinheta, momento cultural. Momento cultural. O crime fala pra mãe. Quem quer começar a indicar? Eu tenho duas indicações, na realidade. Que uma veio agora à tarde, né? Dentro do grupo do WhatsApp. Que o último episódio que a gente gravou foi sobre machismo. E então, aí a gente, nessa discussão ainda, eu indico é um mini, na verdade um mini, é um curta documentário na forma de animação que chama Vida Maria. É de uma produção lá do Bollywood nordestino, segundo disse o Sandro, uma produção cearense, que coloca muito essa questão de uma maneira bem forte e triste ao mesmo tempo, que é a triste como é a realidade, do quanto as pessoas estão fadadas a repetir o mesmo destino de que seus avós, seus bisavós, seus trisavós. Claro, isso está muito focado em cima da realidade feminina. Né, casar, ter filhos, cuidar dos filhos, viver pela casa, e suas filhas vão fazer assim, suas netas vão fazer assim, e a vida vai seguir assim. Então ele tem um impacto, ele tem uma força, mas eu sempre extrapolei o Vida Maria para aquela questão de estar fadado a um destino tal, né, e repetir a mesma história que a sua comunidade, né, assim... A sua comunidade que eu falo são os seus pais, os nossos pais, nossos avós e o meio que circunda a gente. Então eu super indico, ele é curtinho, ele não tem nem 9 minutos. Se quiser eu coloco o link dele no YouTube aqui. E o outro, que era uma coisa que eu já tinha pensado, a outra dica, porque a gente ia falar de rock and roll e o que é David Bowie, né? Eu tenho um amor enorme pela obra, pela figura, pela voz, pela atitude do Bowie. E, na realidade, ele tem uma filmografia que eu indico, a filmografia dele por si só. Só que eu venho indicar O Homem que Caiu na Terra, que é um dos filmes da década de 70, eu acho até que é de 71, que é o ano que eu nasci, que é O Homem que Caiu na Terra, é um filmaço que dá muito o que pensar sobre essa questão de indústria, de mercantilização das coisas, que era o auge da carreira dele, né? Acho que foi quando ele atingiu o pico mesmo da produção e da fama e da glória do show business e tal. Então fica aí Vida Maria, dentro de um contexto, e O Homem que Caiu na Terra, compondo uma filmografia do Bowie, que eu sou super suspeita em indicar. Tem um filme, original da Netflix, né, daqueles filmes originais dele, que eles produzem, chamado Paradoxo. Pronto, é um exemplo aí, se você quer ver uma obra baseada em drogas. Ele é estrelado pelo Neil Young e que retrata uma gangue de cowboys lá no Velho Oeste, só que assim, não é uma coisa faroeste, é algo recente, só que os caras vivem como se fosse naquela época. E é interessante do filme, né, nem o filme em si, é a trilha sonora, que todas as músicas, né, são interpretadas pelo Neil Young. Então fica aí a dica. E também eu já até fiz um off-cast sobre esse filme chamado Los Punks, que é um documentário sobre o cenário punk underground lá da Califórnia, que também é bem interessante e fala um pouco dos caras, né, que estão lá, o cenário dos punks e como é os caras no dia a dia. Tem um cara lá que eles entrevistam, que ele é estudante de direito, então ele não, a única coisa que ele faz é só dar uma arrepiada no cabelo, ele não tem tatuagem, não tem coisa, até por causa da questão da profissão e tudo, mas ele, a alma punk dele aflora assim, ele é vocalista do Amanda, é bem interessante. E aí tem várias outras histórias, é 1h40, então tem muita coisa. Eu quero indicar um livro que faz parte de uma série de estudos que eu tô fazendo individualmente, porque isso não é nem que me preocupa, mas isso faz muito parte do meu estilo de vida, que é o nome do livro é O Ócio Criativo, que é do sociólogo Domenico De Masi, em que ele propõe, né, o mundo do trabalho, tal como a gente está acostumado, ele não é nem que ele esteja com os dias contados, é que o futuro dele, ele vai acabar. Então essa história de que a gente tem que trabalhar 8 horas por dia, dormir 8 horas por dia e aproveitar as outras 8 horas restantes, isso está pelo fim. E deve acabar mesmo, né? Não à toa a gente hoje tem diversas pessoas trabalhando em home offices, a gente tem pessoas que trabalham teleconferência e por aí vai. E que isso muito me interessa, porque a gente vive um padrão de vida em que a gente trabalha para ter dinheiro para consumir. E a gente só vive para isso. A gente tem que pensar muito mais, por exemplo, na vida que a gente deixa de viver porque a gente trabalha. Então eu recomendo que vocês leiam esse livro. Não é um livro difícil. Por exemplo, na estante virtual, hoje, no momento que a gente está gravando, eu estou vendo ele a R$6,80, né? Usado. Mas, pô, R$6,80 é um valor. Se você quiser comprar ele zerado, é R$29,90. Mas, assim, é sempre interessante dar uma lida nisso para a gente ir se acostumando com a ideia, né? E principalmente porque o modelo que a gente tem hoje, ele vai se desgastar e só gera pessoas infelizes. Eu estava tendo uma discussão mais cedo com a Angélica, né? Tem gente que escolhe determinado curso no ensino superior e chega lá no curso superior, descobre que não era bem aquilo que queria fazer, ou tem gente que descobre tarde demais que a carreira que estava levando não é aquilo que ela pensava e vai tentar uma inscrição no Masterchef. Então, eu deixo como indicação o Ócio Criativo. Um abraço. Eu estava pensando aqui, e durante a gravação do programa vieram várias bandas diferentes para indicar, mas eu acho que eu vou deixar essas indicações guardadas para o programa que a gente for falar sobre as vertentes do rock, né? Sobre metal e essas coisas que a garotada gosta, né? Mas hoje eu vou indicar um filme que eu assisti faz pouco tempo, que foi uma boa achada, sabe, que é O Ritual. O Ritual, né, ele é dirigido pelo David Bruckner, mas ele é um filme de terror, e eu achei interessante nele que ele não é um filme de terror propriamente de susto, sabe? Ele, eu acho que daria pra encaixar no que o pessoal chama hoje de pós-horror, que é muito aquele terror, sabe, aquele suspense de construir uma atmosfera que te dá, que vai te deixar desconfortável. A história conta sobre um grupo de amigos que eles sempre viajam, e numa dessas viagens eles vão fazer uma trilha em uma montanha da Suécia, sabe? E isso eu tô dizendo para dar o menor número de spoilers possíveis, porque o filme, ele já começa, tipo assim, como um fato que pode parecer chocante, sabe? E eu acho que muito dele, ele bebe bastante do que a gente já viu em Bruxa de Blair, sabe? Que são pessoas, tipo assim, perdidas na floresta e coisas estranhas acontecendo e elas não sabem o que fazer. Eu acho que muito do filme, ele também pode pecar em certos pontos por ele ser expositivo em um certo ponto, mas ainda assim eu acho que ele é uma obra boa para você assistir aí no sábado à noite, qualquer coisa assim. Ah, cara, escuta blues é muito maneiro. Quando for fazer sexo, escuta blues, é muito bom. Indico o B.B. King, um dos melhores que tem aí. Infelizmente, nós perdemos ele no ano passado. Mas o cara é muito genial, a música é muito boa. Mas é isso aí, galera. Ouça B.B. King, vale muito a pena. Eu tô sem indicação porque a gente gravou ontem um episódio, eu indiquei. E ontem eu já tava sem indicação. Curta as nossas páginas, vai lá, arroba Papo Calçada, é uma boa indicação também. Curte as nossas páginas. Acesse o nosso blog, papodecalçadapodcast.blogspot.com.br. Hoje eu não vou fazer discurso para convencer ninguém a seguir a nossa seita, né, do Papo de Calçado. Mas quem ouviu o último episódio aí, tá ligado, que é a nova campanha, né, ajuda a gente aí, vai lá no YouTube, segue o nosso canal, né, faz as curtidinhas lá. Nós colocamos uma meta aí de 500 curtidas na página do Facebook. Quando a gente chegar em 500 curtidas, nós vamos trazer os ouvintes, né, pro podcast. Vamos fazer alguma coisa diferente. Então, se você quer participar ou quer, né, deixar seu registro aqui, quer conhecer, sei lá, né? Hoje em dia também todo mundo faz podcast, graças a Deus, né? Nós temos essa liberdade aí de produzir conteúdo independente. Então, mas se você quiser participar aqui, é um nosso ouvinte, manda seu recadinho, manda uma mensagem. E quando a gente chegar em 500 curtidas, né, sei lá, também dentro de um prazo mínimo aí, como diz o Zé, nós estamos decepcionados, porque é uma pizzaria lá no Rio Grande do Norte, tem 5 mil e a gente tem 150. Então, vai lá, gente, ajuda a gente, por favor. Não estamos pedindo dinheiro, não, nós estamos pedindo um like, tá? Pega o celular da sua mãe escondido, na hora que ela pedir para você ensinar ela a mexer no WhatsApp, e curte a nossa página lá no Facebook dela. Ah, do seu pai, da sua avó. E é isso aí, gente. Bola pra frente. Amanhã, dia 13 de julho, dia mundial do rock, vai iniciar aí a nova, novo filho aí do Papo de Calçada, a série Go Rockers. Vai ser uns podcasts assim, curtinhos também, estilo remix, sobre essas etapas aí do rock, começando falando sobre o rock and roll, a origem. Aí vou falar um pouquinho de cada um, vai ser sobre um estilo, algum artista que influenciou alguma época, a partir do dia 13 de julho aí. É isso aí, então aproveita, já curte lá também os remixes, os offcasts, os textos aí, compartilha, passa o feed pra frente. Muito obrigado você que nos ouve, obrigado a vocês aí que participaram também, Angélica, Bruno, Zé e Sandro. E é isso aí, galera. Semana que vem tamo de volta com mais Papo de Calçada. Valeu!